Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Yeah.

Sentidos teu humor à média luz, num calor que seduz, vê-lo respirar o teu perfume, navegar um queixo, suspiros sussurrados ao ouvido. Que o barulho misturou. Ah, esse mal de amor que tu atrás é bom demais, é bom demais. Fecha os olhos, deixa ver o som. É mais que bom, é mais que bom. Nos afagos que demoras, não há pai, nem mãe, nem horas, nem liceu. Põe na alma sonhos de boneca, discoteca, oh, discoteca. Põe na alma sonhos de boneca, discoteca. Estendo o meu shyless estendo o meu xaile no chão. Estendo o meu xaile e deixo-me adormecer. Oh,

alegria morria quando a saudade voltava. Nas minhas mãos te acendia quando o dia se apagava. Era o meu cabelo à solta, as tuas mãos no meu peito. Era um beijo de revolta num tempo quase desfeito. Eram dois corpos em flor, rosas da cor do meu espanto. Quando o desejo era tanto que só restava esta dor. Eras tu, meu amor, eras tu e eu sabia. Por preguiça, cansaço ou devoção, por luxúria, languidez, torpor demais, saboreio ver-te andar ou apenas ver-te fazer e desfazer gestos banais. E é tão o prazer que eu sinto deste modo, que eu por mim ficava aqui a contemplar-te o dia todo. E é tão o prazer que eu sinto deste modo, que eu por mim ficava aqui a contemplar-te o dia todo. Possuo-te completa só de olhar-te, adivinho-te e acompanho esse balanço. Esse corpo é mais meu que sendo minha. Só de ver-te assim te amo, assim te alcanço. E é tal o prazer que eu sinto deste modo, que eu por mim ficava aqui a contemplar-te o dia todo. E é tanto prazer que eu sinto deste modo, que eu por mim ficava aqui a contemplar-te o dia todo. Tu passas, sabedora disto tudo. Certas coisas já nascem ensinadas. Os gestos, as roupas, os sorrisos e esse cruzar das pernas enlaçadas. E é tal o prazer que eu sinto deste modo, que eu por mim ficava aqui a contemplar-te o dia todo. E é tal o prazer que eu sinto deste modo, que eu por mim ficava aqui a contemplar-te o dia todo. De tal modo me deslumbra esse teu jeito de desfilares, de te mexeres dessa maneira, que eu fico aqui pregado e paro a ver-te. Mas sair, isso não saio desta cadeira. Que eu fico aqui pregado e paro a ver-te. mas sair, isso não saio desta cadeira. Porque é tão prazer que eu sinto deste modo, que eu por mim ficava aqui a contemplar-te o dia todo. Ai, é tão prazer que eu sinto deste modo, que eu por mim ficava aqui a contemplar-te o dia todo. Senhora do mar, a tua voz me tendes caída. Quem vem tirar meia da vida e da paz desta mesa, desta casa perdidas? Amor que é de ti. Senhora do mar, a tua voz, minha alma está vazia. Quem vem chamar assim o que é meu? Ó mar alto, traz para mim. Histórias bem iguais. tempo apagou. De todo o mal de amor que esteve cá dentro de mim. Abraça-me. Comigo é diferente. Tudo é tão presente. Porque a vida assim o quis. Do destino para seres feliz. Somos almas diferentes, com histórias bem iguais, de amores inconsequentes. Recordações e nada mais. Somos terra, céu e luz, aconchego sem sabor.